nosso vagabundo. É tudo nosso vagabundo. É tudo nosso irmão. É tudo nosso irmão. É tudo nosso vagabundo. Vem com nós nessa batida. As dunas pira mesmo, vem nos mano da perifa. Tudo nos bonezão, no estilo muito louco. No pescoço os cordão, sempre ligado com os pipoco. Porque sabemos mesmo é tricar onde chegar. Quando comédia olhar nos olhos, pensa logo e vazar. Melhor até parar essas conversas por aqui. Foi nossa filosofia, nego teve que engolir. Moral temos de sobra, por isso nós somos foda. Nego sempre se incomoda, tantas vezes que até chora. Pois é fazer o que se a favela tá aqui. Não preciso falar fino pra dizer venha curtir aí. Temos o comando, somos a maioria. Pois quem move o mundo somos nós periferia. Não fica aí parado, equilibra que chegou. É tudo nosso vagabundo, fica esperto. É tudo nosso vagabundo. Vem com nós nessa batida. É tudo nosso vagabundo. Fortalecer a firma. É tudo nosso vagabundo. Vou te dizer qual é. É tudo nosso pé. É tudo nosso pé. É tudo nosso vagabundo. Vem com nós nessa batida. É tudo nosso vagabundo. Fortalecer a firma. É tudo nosso vagabundo. Vou te dizer qual é. É tudo nosso pé. É tudo nosso pé. É tudo nosso vagabundo. Só levada muito louca. Estilo submundo, grave, forte, trema as roupa. Estiga na parada, representa as quebradas. Moral de perifa, eu não sou fã de canalha. E se tô na jogada, marco gol sem dó. E ofereço aos parceiros, pois eu não tô só. Aí não posso fazer nada se faço o melhor. Não tenha dor de cotovelo, pois vai ser bem pior. Nego paga de bandido, paga até demais. Mas o que tem de bandido, meu cachorro tem mais. Mas nem cachorro eu tenho, veja a contradição. Pra mim tu não é bandido, tu é um vacilão. Os nomes que põe é de gringas, letra de comedinha. Fala fino, olho gordo, tremendo bobeirinha. Treme na base quando vê a favela. Gangsta, na moral, sempre pronto pra guerra. É tudo nosso vagabundo. Vem com nós nessa batida. É tudo nosso vagabundo. Fortalecer a firma. É tudo nosso vagabundo. Vou te dizer qual é. É tudo nosso pé. É tudo nosso pé. É tudo nosso vagabundo. Vem com nós nessa batida. É tudo nosso vagabundo. Fortalecer a firma. É tudo nosso vagabundo. Vou te dizer qual é. É tudo nosso pé. É tudo nosso pé. Minha simples intenção é mostrar pra meus irmãos atitudes coerentes que aprendi nesse mundão. Vida louca, mundo louco, som bem doido, bicho solto. Tô fugindo do sufoco, demonstrando muito esforço. A correria tá aí, é isso mesmo, é tudo nosso vagabundo. O equilíbrio é o segredo, onde chega o meu rapaz. Prevalece sempre a paz, personalidade forte porque eu sou sagaz. Vagabundo, malandro, é quem sabe viver. Sempre fechando com o certo, tendo um bom proceder. Vem ver, é, nega que sabe fazer. Quem me representa no rap aí não é você. Que tá cantando a burguesia, esquecendo a irmandade. Quer pagar de Lil Wayne, get off my cidade. Não fica aí parado.